No trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. No trem da saudade, lembranças. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo, Prosa e Poesia, conversamos com Sabrina Carvalho, multiartista, escritora, produtora cultural e integrante do coletivo Poetas do Tietê. Seus escritos estão espalhados pela revista Poesia Sem Medo, pela antologia Elas e também por todas as antologias de seu coletivo, os Poetas do Tietê. Vamos ouvi-la? Quanto mais adentramos comunidade adentro, mais vimos o escurecer da pele, da cutis, da raça. Por que será que não vimos embranquecer favela dentro? Será mera coincidência? Será acaso? Será providência? Ou será a consequência de uma história torta? Triste, onde sempre se excluiu os negros? Será resultado da abolição? Da importação de brancos? Do Brasil dando terra, casa e trabalho a japoneses, portugueses, italianos, enquanto os negros soltos ficavam sem teto, sem trabalho, sem ser nem ter patrão, sem ser dono de nada, sem condição. Será a mera ilusão de minha visão? Por que não vejo o embranquecer de gente entrando no busão? Quero ver branquear a periferia e a negritude na burguesia. Quero ver compensar a história triste do passado, inverter este resultado para um dia todos terem o mesmo lugar e serem respeitados pela sua identidade, pela sua origem, pelo seu e pelo nosso passado e pela conquista de um verdadeiro futuro igualitário. Utopia? Quero mais ver o preto colorir a burguesia. E se não enxergarmos a cor, se não enxergarmos a cor, a realidade, os fatos, se não reconhecermos a história, ela jamais terá valor. Minha poesia, para te fazer pensar. Os olhos para enxergar, a mente para refletir, a consciência para reconhecer e a utopia para caminhar. Bora a negritude invadir, bora todos colorir. Bom, eu sou Sabrina Carvalho, poeta, integrante do coletivo Poetas do Tietê, descobri que há mais de 6 anos. Sou atriz, musicista, cantora, multiartista, louca para viver de arte num país como o nosso, né? E sou profissional das artes, também pirofagista, estátua viva, amante de toda a linguagem artística que eu acredito que é uma das principais ferramentas junto da educação de transformação humana. E para isso que eu faço a minha arte. Muito prazer, gratidão. Até o próximo programa. No,